Quando nós aqui tentamos colocar alguma coisa sobre a questão da fé, é quase que uma obrigação de uma casa espírita, de uma doutrina espírita, colocar aqui a questão da fé racional, da fé questionada, da fé pensada, e não daquela fé cega, como muitos de nós aprendemos no passado, né? De 20, 30 anos atrás. Mas alguns devem se perguntar, como é que nós vamos conseguir uma fé racional? Existe alguma fórmula para isso? Existe alguma ideia para que a gente consiga realmente ter uma fé racional? Uma fé lógica, coerente? Bom, nós vamos colocar aqui uma ideia bastante sensata e que creiamos nós, porque não estou aqui na frente sozinho, cremos nós que é o caminho para essa fé raciocinada. Nós temos aqui um triângulo, muitos talvez não verão, mas é um triângulo reto, as partes, quer dizer, os lados totalmente iguais, onde a base dele está escrito filosofia. Filosofia. Isso aqui, filosofia, religião e ciência, são os três principais, as três principais fontes de conhecimento de uma casa espírita. Existe lá o conhecimento mitológico, depois vem o conhecimento filosófico, depois vem o conhecimento religioso, depois vem o conhecimento científico, e existem mais três, que o último é o conhecimento das artes, e os outros dois eu não consigo lembrar. Mas são sete os fatores de conhecimento, as fontes de conhecimento que existem no nosso planeta. Filosofia. Como é que o Kardec teve a ideia de colocar a filosofia dentro do Espiritismo? Ele, através de um livreto, o primeiro que ele editou, o que é o Espiritismo? É uma fonte de conhecimento filosófico. É um livreto pequenininho. Antes de ele editar o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é uma fonte enorme de conhecimento filosófico, filosofia pura. Tanto que lá a primeira pergunta é: o que é Deus? E os Espíritos respondem: é o princípio básico de tudo. É a fonte natural de todas as coisas. Tudo existe por causa de Deus. Bom, se nós formos analisar esse tipo de colocação, o que é Deus e a resposta dos Espíritos, já serve assim para um dia de discussão, não, de comentários da questão filosófica. O que é Deus? Porque todo mundo até então perguntava: quem é Deus? Não, o que é Deus? Então ele representou a filosofia dentro do Espiritismo, dentro da doutrina espírita, através de dois livros: O que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Tanto que no Livro dos Espíritos existem citações do Espírito da Verdade, que são espíritos de luz, que não quiseram se identificar. Existem citações do grande filósofo grego Erastus, maravilhosas, falando em filosofia. Existe a citação do bispo de Herois, se não me engano, um francês, que foi martirizado pelas fogueiras da Inquisição, por causa de suas ideias avançadas demais na época, tá? Então, existe ali no Livro dos Espíritos algo que é fenomenal. É só nós pegarmos, abrirmos e lermos. Bom, passamos para o seguinte, digamos assim, para a seguinte fase em que o Kardec fundamentou o Espiritismo, a questão religiosa. Como é que ele conseguiu fundamentar a questão filosófica, que sempre teve um atrito muito grande com a religião, e como é que ele conseguiu fundamentar isso? Como é que ele conseguiu unir religião com filosofia? Ah, é uma coisa muito difícil, que só dois filósofos da Idade Média até então tinham conseguido, que foi São Tomás de Aquino, que através da sua Suma Teológica, ele foi chamado a Roma para prestar esclarecimentos e ele sumiu. Nunca mais se ouviu falar de Tomás de Aquino. Ele sumiu, porque a sua Suma Teológica era por demais adiantada na época. Ele tentava explicar através da Suma Teológica o que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa mesma pessoa. E ele conseguiu dizer, nessa Suma Teológica, que não eram a mesma pessoa, que eram pessoas e entidades diferentes. O Papa ficou bravo e lá de Aquino, São Tomás de Aquino até Roma, ele desapareceu. Nunca mais se ouviu falar de São Tomás de Aquino. Santo Agostinho, na religião, foi um dos grandes filósofos da Idade Média. Ele conseguiu, através do seu livro As Confissões e A Cidade de Deus, sua obra ética, colocar aquela questão religiosa juntamente com a política. E o Kardec utilizou de tudo isso, tanto que lá no Livro dos Espíritos existem citações também de Santo Agostinho sobre a questão do Livro dos Espíritos, sobre a questão dos espíritos em geral. Kardec, que burro ele não era, muito esperto, cético, sempre foi cético. Ele colocou assim, representando a religião, o Evangelho segundo o Espiritismo, dando-nos uma explicação real, óbvia e coerente de todas as questões, de tudo aquilo que existia no Novo Testamento, inclusive algumas coisas sobre Paulo de Tarso. Tem uma explicação lógica e coerente, sensata, de tudo aquilo que se lê no Evangelho da Bíblia, no Segundo Testamento. Na Bíblia, no Segundo Testamento, digamos assim, no Segundo Livro, que é, digamos assim, os Evangelistas. Marcos, Mateus, Lucas e João. Tanto que Lucas era o médico e aquele que escreveu várias cartas de Paulo de Tarso, porque Paulo não conseguia mais escrever. Tamanha as torturas que ele passou nas cadeias de Roma, na época de Nero, que incendiou a cidade. Então, existe aqui um fator histórico, cultural, filosófico, religioso, bastante grande. E ele também criou, depois, ele editou um livro chamado de O Céu e o Inferno, que tem tudo a ver também com a questão religiosa dentro do Espiritismo. Por que céu e inferno? Então ele, coerentemente e logicamente e de forma sensata e lúcida, ele colocou ali por que existe essa ideia católica, apostólica, romana sobre o céu e o inferno. Leio. É difícil de entender? É. É muito difícil. Mas é uma obra fantástica. Bom, partimos para o terceiro grande conhecimento da humanidade, que são as ciências. Em que o Kardec também não se esqueceu, gente. Ele colocou lá a ciência como um conhecimento dentro da doutrina espírita, que é através do livro dos médiuns, que é a parte fenomênica dentro de uma casa espírita, e dentro das ciências hoje existe aquilo que se chama de paranormalidade, ou os fenômenos paranormais, que acontecem dentro de uma casa espírita, de uma forma controlada, coerente, sensata, sem ter que fazer um monte de alarde. Tudo acontece no silêncio, tudo acontece ali naquela sala, sem ninguém saber, sem ninguém falar nada para ninguém. Isso é o livro dos médiuns que explica. Isso é ciência, isso é paranormalidade. Fenômenos paranormais. E ele não deixou de criar também aquilo que se chama a Gênese, a criação. É pura ciência, gente. Se nós formos ler a Gênese hoje, nós vamos ver que ele lá em 1860 e alguma coisa, que eu não lembro a data certa, ele lançou o livro A Gênese. O que ele colocou naquela época lá é fenomenal. Porque hoje, em 2019, no século XXI, estão sendo confirmados fatos cientificamente, empiricamente, que é a questão científica, daquilo que foi escrito na Gênesis. Então, para nós termos uma ideia, vejam só a obra básica do Kardec. Agora, se nós falarmos em homens de fé, fé racional, como nós chegamos a uma fé racional? Se nós lermos todos esses livros, claro que isso não vai ser em 1, 2, 3 anos. Não, gente. Não. Isso aqui é um estudo. Isso aqui é um conhecimento que às vezes demora 15, 18, 20, 25 anos para adquirir. Mas nós temos, eu pelo menos tenho mais uns 20, 20 e poucos anos aqui, eu não consigo entender direito o céu e o inferno, talvez hoje eu consiga. Pensem bem, quem apropriado desse tipo de conhecimento, dessas 6 obras, não vai ter uma fé raciocinada, gente? Quem? Quem é que vai dar para uma bola, quem vai dar importância para uma fé cega? Se nós tivermos essas obras básicas do Kardec em nossa mente, não vai ter ninguém que vai ter fé cega. Nós teremos uma fé raciocinada, uma fé lógica, uma fé coerente, uma fé inabalável, uma fé em que nós acreditamos porque nós acreditamos naquilo que lemos, nós acreditamos naquilo que é comprovado cientificamente, religiosamente, filosoficamente. Então, já falei demais, já passou meu tempo, então fica aqui a ideia, fica aqui, digamos assim, uma proposta de reflexão para que a gente pense nisso. Porque é através do conhecimento, através da leitura, e às vezes as pessoas ficam buscando leitura lá de um monte de autores, espíritos e tal, mas, cara, a base, pessoas, gente, eu, nós, todos nós, a base de tudo é o Allan Kardec. Se nós lermos essas 6 obras básicas dele, nós vamos saber tudo o resto. O que nós lermos depois vai ser tudo complemento. Vai ser tudo complemento. Obrigado.